buceta pro alto, vadia. Tá do jeito que você pede. Joga a buceta pro alto, vadia. Tá do jeito que você pede. Diz que quem gosta de rua é índio. Se liga que eu falo pra tudo. Diz que quem gosta de rua é índio. Se liga que eu falo pra tudo. Quem gosta de tu é short. Quem gosta de tu é tu. Quem gosta de tu é short. Quem gosta de tu é tu. Tá do jeito que você pede. Joga a buceta pro alto, vadia. Tá do jeito que você pede. Diz que quem gosta de rua é índio. Se liga que eu falo pra tu. Tu diz que quem gosta de rua é índio. Se liga que eu falo pra tu. Quem gosta de tu é short. Quem gosta de tu é tu. Quem gosta de tu é short. Quem gosta de tu é tu. I did.